Os próprios alunos estão reivindicando também pela péssima qualidade de comida que existe naquele colégio. Leliane, dá a tua palavra. Gente, bom dia, bom dia. Eu só venho dizer uma coisa aqui a vocês. Nós vamos ser retirados da escola do Vital porque existe uma lei de 1990 aonde diz que a 100 metros do colégio não pode haver comércio. Porque a gente vende coisas nocivas a crianças, a professores e etc. Os alunos todo dia chegam nas nossas barracas e falando da merenda escolar. Eu tenho aqui no meu celular uma foto de um gato comendo no mesmo prato que os alunos comem. Os alunos chegam falando que servem feijão azedo, arroz cru, inclusive já foi encontrado até uma asa de barata. Os alunos já estão onde a diretora prendeu os alunos numa sala que iam fazer um protesto. Eles iam fazer um protesto, ela prendeu e não deixou os alunos fazer, eles estão revoltados. É uma escola semi-integral que não tem estrutura nenhuma. Se a vigilância sanitária bater ali, interdita aquela cantina, entendeu? É muita coisa errada. Agora eu pergunto, Geraldo Júlio gastou 8 milhões de reais com o Carnaval de Pernambuco, pagando a artista de fora. A gente com nossos artistas aqui, 8 milhões. Esses 8 milhões poderia ser para ser construído um shopping popular e ele não fez. Agora, para pagar artista de outros lugares, ele tem 8 milhões de reais. Só para os artistas de fora. Viu? Ah, o colégio tem uma área vazia, que podia recuar, e a gente prova que a gente não vende nada nocivo às crianças. As crianças não passam mal com o nosso lanche, não. Passa com a merenda da escola. Passa com a merenda da escola. A menina ontem foi fazer xixi, chegou na minha barraca chorando. E quando ela foi se sentar, que ela olhou para trás, estava saindo duas baratas de dentro do banheiro. Quer dizer, esse é o colégio que vende coisas boas aos alunos. E a gente que é comerciante de barraca, que vende refrigerantes, salgados, coxinha, eles querem tirar. Nocivo vem de dentro, não vem de fora, não.